Gaivota FM. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 6 da tarde aqui na Gaivota FM. Ótima noite para você sintonizado aqui no 104.9, agora 6 horas 6 minutos. Hoje, quarta-feira, 22 de julho de 2015, estamos começando mais uma edição do programa Espaço Local. Programa dedicado à música local de Ubatuba. Você que acredita no seu próprio som, tem sua banda, composições, pode ser até instrumental, estilo também. É, isso mesmo, não tem problema. Entre em contato com a gente pelo nosso telefone aqui no nosso estúdio, no 38335550. Nossa fanpage, gaivota.fm.br, esteja você onde estiver, você curtindo a nossa programação pelo Facebook, né, / Espaço Local ou / Gaivota FM. Entre em contato, tá acreditando no seu som? Já tem aquele seu som demo? Ou não? Já foi? Já se aventurou no estúdio? Tem ali aquela produção? Vem aqui trazer pra gente. Quero agradecer a você que tá sempre curtindo a nossa página no Facebook, também encontra com a gente na rua, fala assim, ó, tem uma banda, será que dá pra gente marcar? Logicamente que sim. Não me canso de me repetir e falar que a cena musical de Ubatuba está efervescente, tem para todos os gostos, isso mesmo. A gente vai do bom e velho chorinho até o som extremo, e aí passando por diversos estilos. Lembrando, o apoio cultural do programa Espaço Local fica por conta do Blues on the Rocks Piano Bar. Daqui a pouco eu passo a agenda musical para você. E hoje o nosso bate-papo vai ser com a banda Complexo B. Hoje temos aqui o baixista e vocalista Davidson Tufão. E hoje o guitarrista que da outra vez, né, que eles vieram, não pôde vir, né? O Mário Sérgio, que faz guitarra e backing vocals. Hoje o Felipe JP, o batera, né, também com esse tempo, né, meu caro, minha cara. Realmente vai ficar difícil de vir. Mas estamos aqui no aguardo dele, mas o importante é que tenha dois aqui, já tá bom demais, né? Seja muito bem-vindo, meu caro amigo Tufão. Boa noite, meu amigo Jabrum. Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Estamos aqui fazendo o repeteco, aquilo que eu sempre falo para todo mundo. O programa não se estende apenas, você vir aqui uma vez e fica por isso mesmo. Não, assim que você tiver novidade, assim que você tiver atividades com o seu projeto, manda aqui um recado pra gente, a gente já marca um programa quando tá assim em cima. E ultimamente o programa Espaço Local anda sendo itinerante. Ele, naturalmente, ele tem a quarta-feira, que é o dia, né? Principal dele, mas não tem nenhum problema a gente fazer algo fora do horário aqui do dia, a gente vem sempre trocar uma ideia. Mas hoje, no caso, estamos aí, Tufão, trazendo algumas novidades pra gente. Parece que vai ter apresentação em outra cidade, coisa e tal, correndo atrás de novos sons. Conta um pouco pra gente aí, Tufão. Pô, show de bola, gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez, da gente estar aqui. E agradecer também todo mundo que tá ouvindo aí. Uma galera que a gente divulgou bastante aí. Aproveitar para mandar um abraço também pro Divino Sununga aí. Que deve estar ouvindo. Grande a gente. Divino! E todos os nossos colegas aí, amigos, familiares também. Então a gente tem algumas. Estamos correndo atrás de algumas novidades, né? Sim, tá, esse é o a jeito. A gente, né, mandou um e-mail para uma produtora que a gente conheceu há uns 6 meses atrás. Para tentar firmar uma parceria, né? Para levar o trabalho ainda mais adiante. E depois de finalmente 6 meses, ela respondeu o nosso e-mail e a gente vai amanhã para São José de manhã cedo. Sim, legal. Fazer um som, ensaiar e ver o que vai virar, que dá, né? Dá para surgir aí, né? Verdade. Pô, legal, bacana isso. Tem até um toque para você, ó, que tem sua banda e coisa e tal. Não que aqui a gente não vá ter esse tipo de profissional, de situação, mas às vezes para você conseguir dar aquele trato, né, no seu som, às vezes sair um pouco daqui ajuda, né? E no caso, por que não fazer novas parcerias? E no caso, também está fazendo um papel que é amplificar mais o som de Ubatuba, né? Mostrando aqui, ó, nós também temos esse estilo. Lembrando, o Complexo B faz um pop rock, né? Mais a linha mais romântica, né? Com letras falando mais de amor, né? Então tá certo, é uma tendência também. Então eu desejo maior sorte para vocês antes. Poxa, de mais nada. Obrigado de coração. E a gente também tá ouvindo uma coisa nova também, né? Sim, tem que estar sempre agregando, né, ao estilo, né? Se renovando. Ontem mesmo eu estava assistindo uma matéria na televisão, um violinista, né? Que ele pegou aquela roupagem de erudito e trouxe o popular, né? E ele falou assim, é dever do músico estar sempre se reinventando, principalmente dentro do seu estilo, pegando elementos até que parece que não encaixam, né? De repente você misturar, fazer a junção de estilos, né? Isso é bem importante. É verdade, a gente tá ouvindo assim, muita coisa. A gente tem muita influência, né? O Mário, por exemplo, ele gosta de um som mais pesado. E é legal que acaba mesclando, assim, vai trazendo isso também, né? Sim, pra, isso vem agregando, né? Para as novas composições. Tem uma proposta e qual que é a sua bagagem. É a tal da história que eu sempre falo também do músico, né? Ser músico, né? Ser artista. Você tem ali 10% é de inspiração e 90% de transpiração, né? Se você não tá ali estudando, se você não tá ouvindo, eu acho que o interessante, lógico, se você faz um estilo pop rock, você vai ouvir também as bandas que já fazem esse pop rock. Mas é interessante você fazer, o que, que eu posso colocar a mais, né? De repente dá pra criar uma coisa nova mesmo, igual a que a gente tá fazendo. Isso, sem dúvida. Né? Fazer uma coisa nova, né? Quem disse, né? Eu lembro lá atrás, na década de 80, quando teve a junção de funk com rock, ou até mesmo com o rock mais pesado também, todo mundo torcia, mas não, no fim isso daí acabou gerando o que hoje bandas que, pra geração, né, pra quem tem os seus 20, 30 anos de idade, pegou uma leva que foi justamente as pessoas pensando, não, vamos ter que juntar, fazer uma junção de coisa aqui pra ver se a gente chega até um determinado estilo, né? É verdade. Então eu só... Vamos trocar uma ideia aí com o guitarrista aí. Da outra vez ele não veio, né? Fala aí, meu caro Mário Sérgio, guitarrista e backing vocals. Já que ele falou que você tem influências aí mais pesadas, quais são as suas influências? O que fez você tocar guitarra? Primeiramente, boa noite, galera aí. Gostaria de agradecer a presença de estar com vocês aqui na Revolta FM. E, cara, as minhas influências, cara, de rock pesado é Metallica mesmo, como a galera curte legal, aí. Legal. Vagero Maiden e outros aí, entendeu? Mas também gosto muito do rock nacional. Sim. Principalmente o Oficina G3, que é um dos ícones meu pra... como guitarrista Juninho Afram, meu sim, ídolo. Sim, legal. Show de bola. Toca demais. Tem uma cena gospel, né? Tá muito forte então. Aqui. Tem para todos os lados. Não tem só aquela... Olha pra você ver como é que a música é. Tem sempre aquele tem o mais popular, tem o que é mais pesado, tem o que é mais independente, até no meio, né? Da música, da música, digamos, evangélica ou cristã, né? Interessante isso. E você já toca há quanto tempo? Então, eu tô com a banda Complexo B desde de agosto do ano passado. Fazer um ano agora em agosto desse sim, ano. Sim, mas a sua, você como guitarrista como já guitarrista tá... desde os 15 anos, cara. Ah, é? Bacana. Legal você falar aí que você é fã de Metallica, Iron Maiden, porque são bandas que a guitarra tem uma posição e tem técnico. Técnicas, alta, né? Aquela história. São dois alicerces, né, dentro desse universo do som mais pesado. Com certeza, Mas seja muito bem-vindo aqui. Obrigado mesmo. No nosso programa, tá? E vamos de música, então, agora? Pode ser? Eu separei aqui o que eu sinto por você para começar primeiro o som aqui. Esse é o encontro, hoje, o programa Espaço Local. Depois a gente vai falar do encontro Espaço Local e também do momento Espaço Local. Mas antes, Complexo B, aqui no 104.9. Que não estou sozinho. Local. Muito bem, para você que tá ligando o rádio nesse instante, agora 6:18, esse é o programa Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 6 da tarde, a gente sempre trocando uma ideia aqui com músicos, bandas aqui de Ubatuba, e às vezes quando não tem esse bate-papo, a gente tá sempre discotecando sons das bandas, né, e dos artistas que passam por aqui, né? Vou pra narrar aqui, mandar abraço, a gente vai ficar pelo menos uns 15 minutos, porque tem muita gente. Mas enfim, você sabe que agora temos esse canal aqui dentro da Rádio Gaivota FM, onde você pode estar vindo amplificar aí, né? Por que não? Temos aí o orgulho de fazer lançamentos de alguns artistas, no caso do Lusitano, que através de uma entrevista, a primeira entrevista que ele veio fazer, né, foi aqui com o nosso programa, ele, ó, a partir de hoje tô lançando minha carreira artística, e isso é muito gratificante pra gente. A banda Engrenagem do Hilário e Companhia Limitada, que chegou praticamente nos primeiros programas que a gente fez, né, e só tinha uma música, hoje eles já estão aí, já prensando o CD, isso é muito gratificante pra gente. Se encontrar também o Raman e tantas outras bandas que estão acreditando, até mesmo o Divino, como a maioria das pessoas estão trazendo aqui, está todo mundo sempre falando muito bem do Divino, o multifacetado Divino Sununga, que está lá acreditando no seu som, acreditando na cena do skimboard lá na Sununga, né? Então, eu acho que é isso, antes de mais nada, é a cara do brasileiro, né? Ele tem que se revirar, fazer de tudo um pouco. É, mas você não é rock. Como não? Eu já monto uma banda de rock. Pera, você não é reggae. Pera aí, a gente entra com o movimento reggae aqui. Ou seja, então você tem que estar sempre tentando se multiplicar, né? Aquela história que a gente estava conversando aqui, né, Tufão? Com certeza. Fala um pouco da música que tocou aí, o que eu sinto por você, né? Dentro dessa pegada do rock, do pop rock romântico, né? Você que é o letrista, né, da banda? Eu sou letrista, mas agora como funciona esse processo? O Mário tá fazendo as músicas comigo também, o Mário também. Ah, legal. E não tem aquela coisa assim, uma fórmula assim, hoje eu sento e vou escrever uma letra. O que acaba vindo primeiro? A música ou a letra? Sempre acaba vindo primeiro a letra. Sim. Aí a gente já se junta e acaba fazendo. E as letras, elas são baseadas em quê? Tem ali coisas reais ou realmente é a cabeça que fervilha? Não, sempre é situações, né, que acontecem com a gente. Sim. A gente acaba colocando no papel, né? A gente percebe que são situações que acontecem com outras pessoas também. Sim, Então a gente acaba compartilhando. É o lance da identidade, né? A gente tá sempre conversando aqui com os músicos. É assim, é muito bom quando a gente faz uma música que você não faz mais pra você. Ou mesmo quando você coloca ali um pouco de você ali, você vê que a pessoa se identifica e fala, peraí, como é que o cara descobriu que eu também tô passando por isso, exatamente, né? E nesse pop romântico tem muito disso, tem, né? Tem muito isso, tem muitas pessoas que se identificam bastante, né? A desilusão de um amor, aquela coisa de ter acreditado, e no fim foi tudo mentira, né? Verdade, verdade. Mas enfim, né? Bacana. É, fala aí pra gente como é que tá o Complexo B, tá se apresentando, como é que tá sendo? Fiquei sabendo que nos eventos lá na Sununga vocês andaram participando, né? Então a gente andou fazendo bastante shows lá na Sununga, se apresentando bastante lá. E tem esse evento de amanhã, né, que a gente vai participar. E fora isso, a gente tá fazendo uma reformulação total nas redes sociais. Nosso site novo vai ser lançado dia 7 de agosto, né? Sim. Que no dia 8 a gente completa 8 anos de banda. Então a gente tá dando uma nova cara, né? Reformulando tudo pra se preparar agora pra já esse fim de ano, né? Pra falar a verdade, porque a gente já tá no mês 7, né? Sim. Já estamos já indo pra agosto. Então, mas a gente fora tá... isso, vocês não fazem o circuito barzinhos, né? Vocês não têm essa... A gente tá se preparando pra fazer isso agora. Pra fazer nesse final de ano. Entendi. Pra fazer um show também no formato acústico. Ah, sim, fazer legal. Coisas que a gente ainda não... A gente já deveria ter feito já nesse tempo assim, de carreira assim, de banda, mas... Essa é uma opção, né? Ou você acredita no som próprio e fica só nele, aí realmente, né, pra, vamos dizer assim, pro dia a dia, né, pro ganhar o pão, você vai ter que, precisa se vender, fazer o cover, né? Vai ter que dar uma mesclada, né? Mas ultimamente eu ando vendo matérias, principalmente em São Paulo, que existe, hoje existem 10 endereços em São Paulo, onde o pessoal só toca a música própria. Isso é muito independente bom, do estilo. Naturalmente, né, onde eu tava lendo era uma cena mais rock and roll, né? Porque as pessoas estão ficando naturalmente, né? Tá ficando cansativo o negócio do repertório em si, né? Muita gente tá repetindo muita música, tá esquecendo que antes de mais nada você tem que ter ali um sucesso, um lugar comum, que é para todo mundo se divertir, lembrar, né? Mas eu também falo que as pessoas também são, naturalmente, elas querem também um novo. Então, por que você também, às vezes, chegar aqui nem você toca um CPM 22? Por que tocar sempre aquela? Se o CPM 22 já tem não sei quantas músicas. Já lançou, então, inclusive. Pode, de repente, mostrar a sua visão sobre aquela influência que eles te dão, entendeu? Exatamente. Então, fica até como um toque para vocês. Obrigado. Pra vocês, no momento da formulação de um set list, né? Em momento algum, esquecer das suas músicas, tá? Não tem nenhum problema, claro. É aquilo que a gente tá falando, quando você tem que fazer cover, você toca ali as suas influências, o que a rapaziada meio que tá querendo, mas não deixe de tocar a sua música. Com certeza. E chegar com algo novo também, que com isso, isso é o que faz a diferença também. Vamos de mais música? Vamos que vamos. Agora vamos com O Caminho é Você. Isso é o Complexo B, aqui no 104.9. Daqui a pouco eu passo a agenda musical do Blues and the Rocks. Vamos juntos até às 7 da noite. Existe o céu, eu sei que existe o mar, eu sei que existe o sentimento de amar. Um sentimento tão bonito que cresceu como amigos depois que a gente veio a se encontrar. Mas eu sempre te vi sofrer e nem sei como dizer que agora o que eu quero é você. Vamos ver se me dá uma chance. Não pode ser um lance, tem que ser pra valer. Não sei mais o que faço para poder te conquistar. Eu só sei que você não pode esquecer que o meu caminho é você. Te conquistar, eu só sei que você não pode esquecer que o meu caminho é você. dizer que agora o que eu quero é você. E vê se me dá uma chance. Não pode ser um lance, tem que ser pra valer. Não sei mais o que faço para poder te conquistar. Eu só sei que você não pode esquecer. Que o meu caminho é você. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Esse é o programa Espaço Local nessa quarta-feira. Hoje tá frio, né? Chovendo, né? Virou o tempo, né? Amigo, nós estamos no inverno. Então, estamos hoje aqui com a banda Complexo B, hoje com a formação, né, reduzida novamente. Estamos com o Tufão e o Mário Sérgio aqui. Pra você que tá ligando pra gente aí, muito satisfação pra gente, tá? Aqui no 3833-5550. E já teve gente ligando, tá? Daqui a pouco a gente passa aí. Já tá aqui engatilhada a próxima música. Quem ligou foi a Tati lá da Marafunda através da internet. Pra você que tá curtindo a nossa rádio, você pode estar, claro, aqui no centro da cidade, no 104.9, aonde você estiver pela internet no gaivota.fm.br. Daqui a pouco o Tufão tá mandando essa música pra você, Tati. Legal a sua audiência aí. Vou passar aí para vocês agora a agenda musical do Blues on the Rocks, que é o nosso apoiador cultural aqui do nosso programa. Hoje começando com The Kixutes, melhor da década de 80, com o Jota Punk e o Andrezinho. Amanhã tem o Du Souza, ele que faz parte, né, da... Ele tem uma banda, mas ele tem o momento voz e violão com muito rock and roll, blues e rockabilly. Banda Back to Back na sexta-feira e no sábado tem rock em dose dupla com a banda Caramujos do Rio de Janeiro e a Ramã aqui de Ubatuba, fazendo assim a dose dupla Rio-São Paulo. Bem bacana isso aí. Blues Under Rocks ali na Avenida Chico Santos 17, no Itaguá. Quero mandar um beijo a toda a equipe do Blues. Ó, e lembrando, hein? Próxima semana, dia 30, quinta-feira, dia 30, a gente está realizando o Encontro Espaço Local do mês de julho, que será com a banda A Tribo d'Alma e também a banda Instituto Central. Você é nosso convidado a partir das 10h30 da noite, a gente está subindo ao palco. A Tribo d'Alma, só com som próprio, vai fazer um som lá. Se não me engano, segundo o André está me falando, junto com o Da Lua, Rafaelzinho, o João Serpa e também o Mark, eles vão estar apresentando ali por volta de 12 canções próprias, então vai ser um show de primeiríssima qualidade. Você é nosso convidado, vai ser lá no Blues on the Rocks, Avenida Chico Santos 17, no Itaguá. Lembrando, o nosso programa tem O momento Espaço Local, que ao longo da nossa programação, as bandas que passam aqui pelo programa, né? Acabam entrando na nossa programação. Temos o programa Espaço Local toda quarta-feira ou itinerante. E todo mês, no final de mês, assim, sempre ou a penúltima ou a última quinta-feira do mês, o encontro Espaço Local. E o do dia 30 é com a Tribo Dalma e o Instituto Central. Voltando aqui com nossos amigos do Complexo B. Legal aí a música O Caminho é Você. Essa composição já tem quanto tempo já? É tufão mesmo, tufão. Cara, ó, vou te falar uma coisa pra você. O papel do vocalista, o cara que corre atrás, não adianta. É você que é sempre a referência, entendeu? Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Então, é, na verdade, esse CD, essa EP, né, Outra Chance, ela foi escrita em 2008. Sim. E gravada em 2010. Sim. Então faz 5 anos que a gente tá sem entrar em estúdio. Se Deus quiser, esse ano a gente Mas mesmo nesse período, nesse ato aí de só ter esse EP, vocês ainda estão trabalhando outras canções. Não deixamos de compor. Tá, a gente tem um trabalho bem legal pra ser. Ah, sim, entendi. Então, num show, quando vocês estão ao vivo, então é onde essas músicas chegam a aparecer. Estamos começando já também a mesclar já no repertório. Bacana, então. Então, esse CD foi gravado, foi escrito em 2008. Ainda pelos ex-integrantes também junto ainda. Conta um pouco aí da história da banda. Vocês começaram como um quarteto, né? A gente começou como um quarteto, foi em 2008, na escola ainda. Sim. Na época de escola ainda. Mas inicialmente era só pra ensaiar fim de semana mesmo, porque cada um tinha brincadeira, né? Cada um tinha um instrumento e a gente ficava tirando as cifras lá naquelas revistas antigas, né? Sim. Que você compra na banca. Então a gente, depois que tocamos no aniversário meu... Sim. Ainda era aniversário, ainda era do Ilha Clube, né? Na época do Ilha Clube ainda. E a gente deu super certo, a galera começou a incentivar e foi. A gente pegou bastante esse movimento da internet, né? Sim, começou claro. Bastante a rede social só veio ajudar, né? Pra essa cena independente, né? Porque hoje em dia, né, que nem semana passada a gente trouxe o João Terra aqui, um salve ao João Terra. Pô. Foi muito bacana a nossa entrevista, ídolo aí, nosso bate-papo. É, sem dúvida. E ele contou, né, ele trilha já, ele tá desde 77 nesse caminho, então ele falava assim, meu amigo, antigamente a coisa era difícil mesmo. E eu, como também venho de uma geração um pouco da década de 80, não tinha essa coisa da rede social, da coisa de se já ouvir uma música num filme, daqui 5 minutos você já tem ali baixado, você já sabe do negócio aqui. A gente sempre vivia assim, o que chegava de revista, ou aquele seu amigo que tinha um poder aquisitivo melhor, que podia comprar o disco, ele tinha que sair distribuindo fitas, cassete gravado para todo mundo, entendeu? Então eu vejo que esse lado da rede social, ele ajuda bastante a cena independente, entendeu? No nosso e caso, a tecnologia também, hoje em dia tá ajudando bastante, viu? Colocar vídeo no YouTube, essas coisas, nossa, isso daí... Sim. Assim, a gente iniciou a banda na época que isso tava virando moda. Sim, então legal. Isso ajudou demais mesmo, cara. Você não tem noção, assim. A gente fez muitos amigos em outras cidades, em outro estado. Isso. Lógico, também tem que falar uma coisa. Ajudou a parte independente, mas se você realmente quer se profissionalizar, quer ter um efeito, né, melhor na sua composição, no seu produto final, realmente você precisa da figura de um profissional. Aí você precisa de um bom produtor, você precisa de uma pessoa que saiba e que vá ajudar você vai te ajudar no direcionamento. Sim, conduzir, entendeu? Melhor. Conduzir, né? Melhor. Dar uma experiência. Isso, então foi isso que ajudou a gente bastante. A gente não pode nunca falar assim, chegou um, vai acabar com o outro, né? Não funciona desse jeito. Você tem que estar sempre agregando. Então, são ferramentas que te ajudam a você não depender de uma empresa e coisa e tal. Então, dá para você fazer aqui, ó, dentro de casa, mesmo com o seu celular em mão, você consegue mostrar a sua música. Com certeza. Isso aí, né? E aí, Marta, tudo bem aí? Tá tudo tranquilo aí? Tá gostando da entrevista? Show de bola. Tá legal? Tá tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. O importante é isso, a gente fazer um bate-papo aqui, a gente conversar e, naturalmente, vamos mostrar a música de vocês. Então agora, Tufão, faça favor, mande a música. Eu queria mandar um beijo especial aí, um abraço pra todo mundo que tá ouvindo, que a gente divulgou bastante, a galera do WhatsApp, a galera lá do Movimento Reggae também, do grupo lá. Mas mandar um beijo especial aí pra Tati também, né? Da Marafunda, que pediu a música Outra Chance. Que foi via internet, tá? Então, lembrando, se você não tá aqui na região central de Ubatuba, não tá conseguindo sintonizar 104.9, pela internet no gaivota.fm.br, aí esteja você onde estiver, você pode estar curtindo o som. E agora, mandando a música. É isso aí. Mandar um beijo especial pra Tati, então, e agradecer pelo carinho. E o nome da música? Outra Chance. Então, tá aí. Pra você, Tati, direto do Tufão, que fez a música pra você, Outra Chance. Seu programa Espaço Local. Espaço Local. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Agora 20 minutos, faltando para as 7 da noite. Hoje o bate-papo com a banda Complexo B. Está aqui no estúdio com a gente hoje o Tufão, baixo e voz. E o Mário Sérgio, guitarra e backing vocals. Legal, hein? Você vê, hein? Deu certo. Atendendo até pedidos, parece que estava até programado, mas não estava. Estou fazendo aqui uma sequência de sons aqui desse EP de vocês, né? Que é o nome do EP é Outra Chance, né? E a próxima, quando a Tati ligou aqui pra gente, né? Ouvinte, fã da banda, deixar isso bem. Porque ela não falou o nome da música, ela cantarolou a música para mim, viu? Isso é muito mais legal ainda. É, a música, eu falei, ah, então desce a outra chance. É essa mesmo, ó. Então faça como a Tati. Esteja você onde estiver, sintonize pela internet, gaivota.fm.br. Se você está aqui na você da cidade, 104.9, essa é a rádio Gaivota FM, a rádio que agita o Batuba. É legal, hein? Outra chance, vamos falar um pouco dessa música aí, que aqui em off, né? Eu fiz uma... declarei uma coisa aqui. Tem uma banda, né? Aqui da cidade, que é um... eu até sempre falo, já falei pra eles que um dos motivos do programa estar no ar é por conta da banda Engrenagem, que tava começando. Eu falei, ah, vamos juntos. Nossos parceiros aí também. Tal, né? Conheço o Hilário, o Preto. Eu gosto muito da banda, gosto muito da atitude deles, gosto muito do som deles, eles acreditam mesmo. Você vê paixão no que eles fazem. Então isso acaba acontecendo das pessoas... encontrarem com eles na rua, saber da música, da letra, aquela coisa toda. Um trabalho muito sincero, Mas antes de existir o programa Espaço Local, antes de existir a banda Engrenagem, aí tinha aqui um CDzinho, que eu lembro que você veio trocar uma ideia com o Elísio Russo. Você deixou o CD aqui, papai. Aí eu vi que acho que tinha um MP3 aqui. Eu falei, ah, deixa eu pegar isso aqui. Tá na hora de eu... vamos ouvir? Ah, gostei da música. E eu toquei Outra Chance algumas vezes quando eu fazia a programação à tarde, aqui o Tarde Gaivota, que eu fazia de segunda a sexta-feira. Olha só pra você ver como as coisas são, né? E é justamente o nome do EP, coisa e tal. E essa é a música, digamos, é o carro-chefe, né, da banda, né? Carro-chefe. Outra Chance, conta exatamente aí. Conta a verdade aí pra gente agora. Não, na verdade, essa música, aliás, ela tem até duplo sentido até. Nunca falei isso numa entrevista. Mas, assim... ela foi composta por mim, pelo ex-baterista, né, o Davi. A gente escreveu lá no cais do Porto, cara. Resolvemos no fim de tarde pegar a bicicleta, tomar um banho lá. E levamos o violão e acabou saindo essa música. Na verdade ela fala um refrão, né? Ah, se eu não fiz por merecer, me diga o que fazer e tal. Assim, tem duplo sentido. Porque fala de amor, exatamente, né? Muitas pessoas até já falaram pra gente, ah, terminei com minha namorada, mandei essa música aí, nossa, ela voltou comigo e tal. Mas na verdade... olha, assim, olha que não. Responsabilidade. Responsabilidade. Hein, que assim, responsabilidade. Já vivi história assim também, exatamente, de amor, assim. Sim, claro. Falando. Que fez a gente ter o sentimento pra escrever essa música, né? Mas assim, ela fala também de perdão, às vezes, também. Eu penso assim. Claro. Perdão, uma amizade, né? Uma coisa. Não, tá certo. A gente tava conversando aqui em off aqui de coisas que a gente passa na vida, etc. Claro, e tal. Sem dúvida, a nossa bagagem, né? A nossa música nada mais é o que a gente exatamente vem trazendo, né? De alegrias, de tristezas, de conquistas, verdade, né? E isso acaba se refletindo, que senão, antes de mais nada, nós somos seres humanos, verdade, né? Não dá para ser... Por mais que tenha artistas que vendam, né, a sua música só por grana e coisa e tal, tanto é que esses são os que acabam só... Exatamente. Só passam, né? Só eu acho que não ficam. O verdadeiro sentido dessa música é passar mesmo, assim, uma situação que a gente viveu. Sim, sem dúvida. E, assim, dentro desses 8 anos de banda, a gente teve muitas, assim, muitos acontecimentos emocionais também, que fizeram claro, a gente chegar, claro. Entre eles também a morte do pai, do ex-baterista da banda, que foi bem na época que a gente escreveu essa música, que a gente foi gravar. Olha só. A morte também da minha mãe também. Bem, assim, num período, assim, muito, muito curto. Sim. Primeiro o pai dele faleceu, depois minha mãe. E bem na época que a gente tava gravando. Nossa, imagina. Então, logicamente veio a gente, uma influência. Eles faleceram assim de doenças que a gente já sabia que sim, né, traria, infelizmente, a morte. Então a gente foi escrevendo pensando nisso também. Mas é lógico também, né, as histórias de amor também. Claro, mas eu acho que acabou mesclando assim tudo isso, né? Não, então que acaba... bom, cara. Olha, você acabou de falar e um rapaz voltou com a namorada por causa da verdade, letra. Verdade. Olha só. Até mandar um abraço pra ele, o Gabriel, aí, que aí, lá do Parque Gabriel. Dos Ministérios lá. Deve estar acompanhando a gente. Bacana. Pô, ele já mandou e-mail, conversou com a gente, foi ensaio, tudo já. Falou, pô, essa música aí, mandei pra minha namorada a letra. Ela é meio, tipo, você lendo a letra, assim, sem cantar. É como se fosse um poeminha, né? Uma sim, poesia, legal, assim, bacana. Rimado, né? Então, não, mandei pra ela, escrevi uma cartinha e tal, ajudou bastante a gente acabar voltando o relacionamento, etc. Isso daí que a gente fica mais feliz ainda com isso, entendeu? Então, saímos do ar aqui temporariamente, tivemos que atender o telefone, programa ao vivo, é isso mesmo, mas entre em contato com a gente aqui pelo 3833-5550. Tá a fim de fazer uma pergunta aqui pro Tufão, pro Mário. Então, liga aqui pra gente. O Vitão do Itaguá ligou pra gente, me parece que eles são amigos, estudaram junto, ele mandou fazer a seguinte pergunta pra você. Ele fez um pedido, tá? Que é o Caminho é Você, pra gente tocar esse som. Ele perguntou assim, se você sabe o que é o ensino fundamental. Nossa, cara. Eu queria mandar um abraço pro Vitão, que inclusive já esteve aqui na rádio também, conversando com o Elísio Russo também. Ah, legal. Pô, Vitão, que é isso, cara? É parceiraço mesmo. Estudamos junto, eu repeti algumas vezes, né? Ele terminou, mas o Vitão, poxa, sem palavras, é um irmão pra mim, ajudou pra caramba já muitas situações da minha vida. E o que é o ensino fundamental? Nossa, cara! É não, brincadeira? É zoeira? Nossa, foi muitas histórias, cara. Legal. Aprontamos bacana. Muito junto já, primeiro carro dele aí. Nossa, é melhor ficar em off, cara. Tô vendo, ó, Vitão, você conseguiu deixar o Tufão vermelho. Olha, aqui, sacanagem, cara. Ele tá suando frio aqui agora. Valeu, ó, isso foi bem legal, hein? Foi bem bacana isso. Mandar um abraço de coração mesmo aí, grande. O Vitão que tá ligando, ligou pra gente aqui pelo 3833, ele tá falando do Itaguá. Ele até fez um pedido, vamos repetir aqui um som aqui, que é o Caminho é Você. Show, vamos lá. Pode ser? Vamos lá de novo aqui. Complexo B aqui no 104.9. Eu sei que existe o céu. Eu sei que existe o mar. Eu sei que existe um sentimento de amar. Um sentimento tão bonito que cresceu como amigos depois que a gente veio a se encontrar. Mas eu sempre te vi sofrer e nem sei como dizer que agora o que eu quero é você. Vê se me dá uma chance. Não pode ser um lance, tem que ser pra valer. Não sei mais o que faço para poder te conquistar. Eu só sei que você não pode esquecer que o meu caminho é você. Te conquistar, eu só sei que você não pode esquecer que o meu caminho é você. E nem sei como dizer que agora o que eu quero é você. E vê se me dá uma chance. Não pode ser um lance, tem que ser pra valer. Não sei mais o que faço para poder te conquistar. Eu só sei que você não pode esquecer. Não sei mais o que faço para poder te conquistar. Eu só sei que você não pode esquecer. Espaço Local. Tempo, mas você feriu os meus sentimentos. E agora que decide voltar atrás, você não sabe o quanto que eu sofri quando você não estava nem aí pra mim. Nem aí pra mim. Ontem gostava de você, mas esse seu orgulho fez eu te esquecer. Convenci que pra me ser feliz posso ser sem você. Agora você vem atrás pra me ficar com você. Pode esquecer. Te falei, te avisei. Com esse teu orgulho tu não ficaria com. Feriu os meus sentimentos. E agora que decidiu voltar atrás, você não sabe o quanto que eu sofri quando você não estava nem aí pra mim. Nem aí pra mim. Ontem gostava de você, mas esse seu orgulho fez eu te esquecer. Me convenci que pra me ser feliz posso ser sem você. Agora você vem atrás pra me ficar com você. Pode esquecer. Te falei, te avisei. Com esse teu orgulho tu não ficaria com ninguém. Te falei, te avisei. Avisei, com esse teu orgulho tu não ficaria com ninguém. Te falei, te avisei, com esse teu orgulho tu não ficaria com Espaço Local. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Ouvimos aí novamente, agora a gente ouviu a música Tarde Demais. E antes, atendendo a pedidos, né, a gente ouviu o Caminho É Você aí, os amigos do Tufão ligando aqui. Teve mais uma ligação, o Wendel ligou, ele tava ligando ali do Colégio Dominique, tá? Ele mandou fazer a seguinte pergunta para você, Tufão. Você já aprendeu a nadar? Poxa, pô, mandar um abraço pro Wendel aí, Japa. Pô, estudamos junto também. Pô, galera, cara, sem palavras mesmo, galera ligando aí. Oi, não aprendi a nadar ainda não, cara. A gente tava conversando aqui, pô, eu sou nascido aqui, não aprendi a nadar. Eu nasci aqui, caiçara mesmo, mas não, não, não aprendi ainda, cara. Não, mas isso acontece, isso não muda você em nada. É verdade. Você só vai ser um pouco mais zoado. É, né? Verdade. Vocês só vão sempre querer levar você no cais e te dar um empurrãozinho pra ver se. Isso que é complicado, cara. Mas eu queria aproveitar também e mandar um beijo pra Bruna, aqui do centro, aqui, pra Luana, que tá ouvindo a gente também. Ah, legal. A galera que tá ligado mesmo aí. Nossa, de coração. Sem palavras, não tem como agradecer. Não, o Endo também, nossa, faz parte também da história da banda também. Claro, os caras sem dúvida. Estão com a gente aí desde o começo e é gratificante estar ligando aí, mesmo que seja pra falar da água aí. Que, não, brincadeira, que numa, né? Mas isso faz parte, isso é a função dos amigos, né? A gente estudava junto nas férias da escola, os caras ficavam empurrando na piscina, mas ainda bem que era na piscina rasa, porque não... É um negócio complicado, cara. Não, entendi. Medo de altura, medo de. Então, vamos aproveitar, então, já que o pessoal tá ligando e coisa e tal. Passa para os nossos ouvintes aí os contatos seus. Tem telefone, Facebook. Show. Facebook, Complexo B Ubatuba. Tem o Instagram também, Complexo B Oficial. E os contatos é 012-991-17-6613. 992-50-2323. Em breve também vai estar o nosso novo site aí, daqui a umas duas semanas, né, mano? Ok, então. Vai estar no ar aí. Então vamos fazer o seguinte, assim que vocês já estiverem com um som novo e coisa e tal, passa aqui. Show. Vamos marcar mais um bate-papo. Legal mesmo vocês terem vindo aqui. Gaivota FM. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 6 da tarde aqui na Gaivota FM.